Sentado na pedra, sentado na areia, e senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na Marzia. Marzia na Serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. A Ilha de Santiago foi a primeira das ilhas do arquipélago de Cabo Verde a ser descoberta pelos portugueses. A história atribui aos navegadores Diogo Gomes e António Danoli, cada um navegando na sua nau no ano de 1460, tal descoberta. O povoamento da Ilha Santiago começou em 1462, tendo sido António Danoli o seu primeiro capitão donatário. Santiago, que pertence ao grupo do Sotavento, tem cerca de 75 km de comprimento por 35 de largura. Administrativamente, hoje Santiago está dividida em 6 concelhos. A cidade da Praia é a sua cidade mais populosa e também a capital do país. A norte da Ilha de Santiago, a cerca de 74 km da cidade da Praia, situa-se a Vila do Tarrafal, onde no ano de 1936 foi criado pelo Estado Novo Português o antigo campo do Tarrafal, de triste memória para os presos políticos. Santiago, farigata dá um coração que aperta. Tudo vez que tem seu tempo, um cantiga Santiago, farigata dá um coração que aperta. Vamos lá que está minha fonte de inspiração, minha vírgula está enterrado. Vamos lá que está minha fonte de inspiração, minha vícola está enterrado. Tenho saudade para pia com as beijos, para brincar com as meninas na meia banana. Tenho saudade para pia com as beijos, para brincar com as meninas na meia banana. Meu Santiago, te levava na minha pé. Santa Cruz de meu, na Gregório Banho Costa, Cabo Negro da Cansa. Meu Santiago, te levava na minha peito. Santa Cruz de meu, na Gregório Banho Costa, Cabo Negro da Cansa. Quebrada. A primeira capital de Cabo Verde foi a Cidade Velha, que se situa na Ilha de Santiago, a 15 km a oeste da Cidade da Praia, hoje a capital do país. Cidade Velha foi a primeira cidade fundada por europeus a sul do deserto do Saara. Primitivamente, Cidade Velha foi denominada como Ribeira Grande, vindo a mudar de nome para evitar ambiguidade, com a povoação homónima na Ilha de Santo Antão, a ilha mais ocidental do grupo do Barlavento. Nós é dons que crevo teu Santiago, mi cubocunha Maria, Santiago, no ta fazer bom Trindade, Santiago, Santiago, santo de tudo se me entera. Nos é dos que creio teu Santiago, mi cubocunha Maria. Santiago, no tá fazer bom Trindade, Santiago, Santiago, santo de tudo se me entera. Cidade Velha, pegar a mobo conduzir. Banhas raiz de continente, mas também deixa desliza na boa cintura de mular. Cidade Velha, pega na mão conduzir. Banhas raiz de continente, mas também deixa deslizar na boa cintura de mulata. Nós é dos que crevo teu Santiago, migo bocunha Maria, Santiago, no tá fazer bom Trindade, Santiago, Santiago, santo de tudo se me entera. Cidade Velha, pega na mão conduzir, banha as raízes de continente, mas também deixa deslizar na boa cintura de mulata. Cidade Velha, pega na mão conduzir, banha as raízes de continente, mas também deixa deslizar na boa cintura de mulata. A 10 de junho de 2009, a Cidade Velha foi classificada como uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. Apenas 15 dias depois, a Cidade Velha foi classificada pela Unesco como Património Mundial da Humanidade. A Cidade Velha foi porto de escala de Vasco da Gama em 1477, na sua viagem de descoberta do caminho marítimo para a Índia. De igual modo, também aqui aportou Cristóvão Colombo em 1498, no decorrer da sua terceira viagem para o continente americano. Mamãe velha, venha ouvir comigo o bater da chuva lá no seu portão. É um bater de amigo que vibra dentro do meu coração. A chuva, amiga, mamãe velha, a chuva que há tanto tempo não batia assim. Ouvi dizer que a cidade velha, a ilha toda em poucos dias já virou jardim. Ouvi dizer que a cidade velha, a ilha toda em poucos dias já virou jardim. Se cobriu de verde, da cor mais bela, porque é cor da esperança. Que a terra agora é mesmo Cabo Verde, é a tempestade que virou bonança. Que a terra agora é mesmo Cabo Verde, é a tempestade que virou bonança. Mamãe velha, venha ouvir comigo o bater da chuva lá no seu portão. É um bater de amigo que vibra dentro do meu coração. A chuva, amiga, mamãe velha, a chuva que há tanto tempo não batia assim. Ouvi dizer que a cidade velha, a ilha toda em poucos dias já virou jardim. Ouvi dizer que a cidade velha, a ilha toda em poucos dias já virou jardim. Mamãe velha, venha, recobre a força e chegue-se ao portão. A chuva, amiga, já falou, mantenha e bate dentro do meu coração. A chuva, amiga, já falou, mantenha e bate dentro do meu coração. Mamãe velha, venha ouvir comigo o bater da chuva lá no seu portão. É um bater de amigo que vibra dentro do meu coração. A chuva, amiga, mamãe velha, a chuva que há tanto tempo não batia assim. Ouvi dizer que a cidade velha, a ilha toda em poucos dias já virou jardim. Ouvi dizer que a cidade velha, a ilha toda em poucos dias já virou jardim. A chuva. No conjunto urbanístico da Cidade Velha, destaque para as ruas da Carreira e da Banana, dois dos troços viários ainda bem preservados e atualmente vocacionados para o turismo de habitação. Antigamente era aqui nestas duas ruas que se localizavam as habitações mais humildes da cidade. Elevado a 100 metros acima do nível do mar, situa-se o Forte Real de São Filipe, erguido em 1587, em consequência dos assaltos do corsário inglês Francis Drake, que saqueou e arrasou a cidade em 1578 e em 1585. Primeira vez que um bar na Feira Grande, coração foi dentro das ervas. Primeira vez cumba na Ribeira Grande. Um passação foi dentro das ervas. Onhontons cadeirões, cadeirões, cadeirões. Onhontons cadeirões, cadeirões, cadeirões. Nós era três irmãos do Perón. Quando saí no tato, ele fez comandante. Nós era três irmãos do Perón. Quando saí no tato, ele fez comandante. Onhontons cadeirões, cadeirões, cadeirões. Onhontons cadeirões, cadeirões, cadeirões. Primeira vez cumba na Beira Grande. Um passação foi dentro reservado. Primeira vez cumba na Beira Grande. Um passação foi dentro reservado. Onhontons cadeirões, cadeirões, cadeirões. Onhontons cadeirões, cadeirões, cadeirões. Onhontons cadeirões, cadeirões, cadeirões. Nós era três irmãos no Perón. Quando saí no tacto, ele fez comandante. Nós era três irmãos no Perón. Quando saí no tacto, ele fez comandante. Onhontons cadeirões, cadeirões, cadeirões. Onhontons cadeirões, cadeirões, cadeirões. Cumba na Beira Grande. Um passação foi dentro das irmãs. Primeira vez cumba na Beira Grande. Um passação foi dentro das irmãs. Onhontons cadeirões, cadeirões, cadeirões. Onhontons cadeirões, cadeirões, cadeirões. Nós era três irmãos no Perón. Quando saí no tacto, ele fez comandão. Nós era três irmãos no Perón. Quando saí no tacto, ele fez comandão. Onhontons cadeirões, cadeirões, cadeirões. Onhontons cadeirões, cadeirões, cadeirões. Onhontons cadeirões, cadeirões, cadeirões. Onhontons cadeirões, cadeirões, cadeirões. O pelourinho da Cidade Velha, símbolo do poder municipal, data de 1512 e situa-se numa bela praça que é o principal centro de vida do burgo. Vários edifícios religiosos existiam em meados do século XVI, a igreja de São Roque, que hoje se encontra descaracterizada, e as igrejas de São Pedro, do Monte Alverno, de Nossa Senhora da Conceição e a ermida de Santa Luzia. A igreja de Nossa Senhora do Rosário foi a única que chegou até aos nossos dias. Entre 1468 e 1497, a Cidade Velha, à altura ainda Ribeira Grande, tornou-se um ponto de passagem obrigatório para os navios que faziam a travessia do Atlântico, acumulando grande riqueza com o tráfico de escravos. A sua importância como porto de exportação de escravos perdeu-se entre os anos de 1643 e 1645. Aos poucos, a Cidade Velha, berço da nação cabo-verdiana, foi perdendo a sua importância devido à insalubridade do seu clima, com a formação frequente de pântanos, passando em 1769 a capital para a Praia de Santa Maria, atualmente a Cidade da Praia. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Minha filha, esse flan, boca me escreveu. triste e bem. Cusé que esflapa flam, oh mamãe, minha coração tita chorar, cheio de dor. Cusé com ta fazer que se afronta, onde com tita vai, que tristeza. Cusé que esflapa flam, oh mamãe, minha coração tita chorar, cheio de dor. Cusé com ta fazer que se afronta, onde com tita vai, que tristeza. Boca me este bem, boca me este bem, boca me este bem. Oi, mamãe, você que esflapa flã, minha filha esflã, boca me este bem. Oi, flapa flã, minha vida é flã, boca me este bem. Cusé que és flapa flã, oh mamãe, minha coração tita chora, cheio de dor. Cusé com ta fazer que se afronta, onde com tita vai, que tristeza. Cusé que esflapa flã, oh mamãe, minha coração tita chora, cheio de dor. Cusé com ta fazer que se afronta, onde com tita vai, que tristeza. Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, às segundas e sextas-feiras, 21 horas, aqui na Rádio Boa Nova.